45 para coordenação local. Caso, para informação, alerta, irá chamar o Centro Recife na frequência no 260, alterno 28, decimal 8, Eco Zulu November. Dos 304, desse mantém a 2 mil pés, ajuste a altímetro no 018. Autorizado ILS, SUE, pista no 0, informa estabilizado. Selada a restrição de altitude na posição pelo. Copiado, desce direto para 2 mil, no 018, para 3304, autorizado a SUE, repositório estabilizado. Paralela, sentido aeroporto, tudo travado, né? A partir de Mussurunga, tudo travado. Atrás está fluindo bem. Ok, obrigado. Nada. Mike Vitor Alfa, por gentileza, se afastar com Proa Norte, tráfego nacional da 1-0, a 1 milha de Torá. Senhor autorizado, afasta Proa Sul. cuidado então com o Proa Sul pro farol de Itapuã. O Mike Vitoral. Mantendo o vertical do veículo. Vai pra vertical 2 Itapuã, Mike Vitoral. Como que tem o tráfego se aproximando do farol de Itapuã? A 1.500 pés. Pelo mar, um helicóptero, um Sierra Kilo, Sierra Kilo 7.6. O cara atenta ao tráfego Omni, Mike Vitoral. Bom dia, o Papa Tango Vitor, Juliette. Turim de Juliette, autorizado o acionamento, chefe pro táxi. Até a Oscar, reporte para ingresso, Vitorinho e Juliette. Oscar, reportará para ingresso, Juliette. Estabilizada a LS, aqui foi pressionado 0, está 3304. Então, 3304, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, tá 3304. Salvador, tá 3304 e LS X-Way, pista 10. Tá 3304. O ajuste no 018, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 13 nós. Sua direita, um helicóptero mantendo o farol de Itapuã, não interfere, 500 pés mantendo o meio. Ok, entende, vai buscar o mesmo, autorizado pouso na 190, tá 3304. Bom dia, Salvador. Vamos no 095, ponte espera pronto. Mantenha o ponte espera, no 095. Vai manter. Controle é o Papa Romeo Oscar Mike Yankee. Do ideal de descida 10 vezes. Autorizado o táxi até ponte espera da Oscar, reporte para ingresso. Quer confirmar para o Eco Papa Terra, autorizado táxi ponte espera da Oscar? Afirma, reporte para ingresso. Reportará para ingresso, Papa Terra. Mike Vitoral para o visual condução na final da 1-0. Visual condução na final da 1-0, Mike Vitoral. Cruze final da 1-0, retaguarda do tráfego e após o cruzamento da final da 1-0, cruze também a final da 1-7 e mantenha o setor norte do campo. Eu estou norte do campo, sobre a estrada do Coco. Tem um tráfego que vai aproximar o helicóptero com base pela direita da 1-7. Então mantenha a esquerda da final da 1-7. Vai manter a esquerda da final da 1-7, Mike, prova. Torre, é o Papa Romeo Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, reporte para o de Itapuã. Reportará o farol de Itapuã, Oscar Mike Yankee. Vitorinho da Juliette na Oscar, pronto. Vitor Índia e Juliette, autorizado o ingresso, reporte alinhado pronto. Será? Oscar Mike Yankee, informa o tráfego cruzando a final da 1-0, um helicóptero, um Robson 44, reporte visual com meio. Tá ciente da informação e ainda não visual. Oscar Mike Yankee apontará quando tiver contato. Verificando vai ter, Mike Vitoral. Gente, dá presente pro Nordeste para o cruzamento da final da 1-0 e 1-7. Reporte livrando no setor norte. Informará no setor norte livrando os eixos, Mike Vitoral. Alinhar e manter, pistão no zero. Ali mantém, no 095. A 3304, solo aos 36, direito 121, decimal 9, solo. 219, tá 3304. Kennedy, que o farol está bom, ainda não contato visual com a aeronave na final da 1-0. Da presente, curva à esquerda, cruza sinal da 1-0 e aguarde para gerar base pela direita no 7. Eu acho que vai querer que é autorizado a livrar 1-0. Vitor Índio Juliette, alinhado no 7. Gente, mais 30 segundos para decolagem, Vitor Índio Juliette. Voo no 096, alinhamos, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 180 graus no 09. Informa helicóptero mantendo o setor norte no interfere. Sim, carinho, decola, vou no 095. Serra, ponte espera da Oscar. Pet, mantém ponte espera da Oscar, acho que o eco vai para a Serra. Livra os eixos, já no seu setor norte, Mike Vitoral. Visual, Mike Vitoral, mantém o setor sem interferir, com eixo de decolagem da 1-0 e com a final da 1-7, mantém o setor norte. Aguardando o alvo. Vitorília Juliette, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 190 graus no 09. Tráfego helicóptero à direita do eixo de decolagem não interfere. Muito bem, Vitorília Juliette. Salvador, azul, 2796, solicita nível 1190. Na final. Mais autorizado para o ET, reportará na final. Do 2796, autorizado subida para o nível 1190. Autorizado 190, muito grato ao 2796. Decolado 38, controle 1-2-0, decimal 8-0. Controle de Salvador 2-0, decimal 8-0, 1-0-9-5. Índia, Juliette, decolado 2-3-8, pronto coral, controle 1-2-0, 8-0. Vem, Greco. 2-0-8, bom trabalho. Vitor, Índia, Juliette. Bem, tem um tráfego nacional da 1-7, aguarde para ingresso, acho que o eco vai para a Serra. Poderia confirmar? Mantenha a posição, o eco vai para a Serra. Confirma, será confirmado. Acho que é tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 180 graus, 8-9. Após o curso, taxi um pouco mais à frente, informa liberar o ingresso da taxi Oscar. Taxi mais à frente, 480 e aguarde para ingresso. Tem um tráfego no ponto de espera da Oscar. Tá visual com o tráfego, passará da Oscar, o Oscar Mike Air, tá abaixado e checado. Até 299, ele era e manter inicialmente, pistão zero. Alhar e manter inicialmente, eu fico com a 299, pistão zero. Confirme para o controle. Pioneiro 46, vale 2396, nível 120, na proa de Raira. Pioneiro 46, aciona identificação. Identificou o pioneiro. Decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 80 graus no 0 norte. O helicóptero no setor norte não interfere com a sua decolagem. Gente, livre decolagem, pode ir para 299, está aqui, telefone. O nome é o PES, via corredor acesso. Gente, meu PES. Pioneiro 46. Autorizado, prosseguir até o shopping do Salvador Norte, sem interferir com este decolagem da pista no zero. Vai manter o setor de sobrevoo. E a papá, reporte para ingresso. localizado, mais próximo à paralela, Mike Vitorov. Do cruzamento Quebec, máquina Lima 219, consolo. Mike Vitor Alfa, mantém a vertical do shopping, cruza o final da 17, mantém a vertical do shopping. Tem um tráfego que vai decolar na pista no 7. Acho que é Mike Yankee, solo aos 42, observando o tráfego ingressando na pista, autorizado até o 44, transporte livre. Azul 4299, decolados 42, controle 208, boa. 208, boa, obrigado, com 299. Via azul 4299. Azul 4299, contador radar na decolagem. Suba via saída São Bruno para o nível 320. 320 São Bruno, 4299. Até a Papá, reporte de cruzamento. Até a Papá, tudo. Como é que é cliente da pista livre estacionar a frequência livre? Bom dia. Bom dia, Oscar, onde é? É com a VACR, coordenação com controle, mesmo solicitou mais 2 minutos para decolar. Mais 2 minutos para essa decolagem. Sabe 299, pode aprovar a lei do monte, vá? Acho que eu vou oficial autorizado, cruzamento, Quebec, máquina Lima, 219, consolo. Papá Sierra, decolagem autorizada, pista ano 7, vento 180 graus no 09. Papá Sierra, iniciando. Azul 2796, 66 milhas nordeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Ok, confere o azul 2796, chamará Aracaju 203, obrigado aí, um bom dia. No 095, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 126.0, alterna 28.8, ou no 095, bom dia. Está passando o Vitor, Índia Juliette, passando o farol da barra agora. Papá, reporte para ingresso. Patango Vitor Índia Juliette, frequência livre para a coordenação, serviço radar terminado. Obrigado, controlado. Sou Eco Papá Serra. Papá, papá, eco, papá, serra, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 080. Papá, serra, via saída Momo para o 080. Oceana 6311, desça via chegada Bonfim para nível 040, corrijo, 050. 050 via Bonfim, 6311. Papai, portará em grande. Juliette, roda mais. Revés o ingresso, à direita, via pista, reporte cabeceira 35, pronto para decolagem. November Papa Charlie, atingir a cabeceira 35. Sem condições de ingressar via Lima, fazer o 180 e aguardar no ponto de espera da Lima. Tráfego decolou à frente da pista, também no mesmo perfil, porém a performance é bem menor. Aí para maior agilidade tem já um outro tráfego aqui no corredores visuais que é possível a decolagem. Então por gentileza libere na Lima, faça 180 e aguarde no ponto de espera. Juliette Romeu Mike, autorizado o ingresso, esquerda via pista, reporte LED pronto na cabeceira no 7. Salvador, muito bom dia, gol 1160. Gol 1160, desça via chegada Bom Médio 1 para o nível 050. 050, gol 1160, solicita passar acima da 14 mil em Bom Médio. Autorizado, gol 1160. Autorizado, obrigada. Acho que é Golf Kilo, prossiga. Papá autorizado, reporte para o cruzamento. Alinhado e pronto na 17, Juliette Romeu Mike. Como tráfego à direita, mantendo a sinal da 10, sobrevoa um helicóptero. Juliette Romeu Mike. Decolagem autorizada, pistão no 7, 10180 graus, 99. Autorizando a decolagem 17, Juliette Romeu Mike, iniciando. Autorizado o cruzamento, Quebec, Mike, na Lima, chame solo em 121, decimal 9. 90 para Pachar, autorizado em ingresso, reporte alinhado e pronto. Cabeceira 35. Juliette, Romeu, Mike, decolado aos 52, autorizado curvar à esquerda para cruzamento do campo, reporte cruzamento efetuado. Autorizado esquerda para cruzar, reportará cruzando Juliette Romeu Mike. É, atinge a linha do litoral e segue cruzamento via linha do litoral, ok, Juliette Romeu Mike? É litoral, Mike. Batalha, sua esquerda, o helicóptero sobrevoa. Nacional da 10, não interfere com sua decolagem. Decolagem autorizada, pista 35, vento 180 graus, 11 nós. Eco Papa Serra, aguarde. Oceano 6311, reduz a velocidade para 2209. 220-6311. Então ligou 1160, tem que fazer um desvio à esquerda do cúmulo, mais 5 minutos, 5 milhas e retorna para a chegada, ok? Sim, chegou 1160. Efetuou o cruzamento, Juliette Romeu Mike. Gente, mantém a linha do litoral e aguarde transferência, Juliette Romeu Mike. Batendo o litoral, Mike. November Papa Charlie, decolado ao 54, controle 1208, boa. Gente, logo Papa Charlie, reportamos que na decolagem tem urubu. Sub, mantenha 3000 pés e chame o controle. November Papa Charlie, obrigado pela informação. Caramba, Papa Charlie. Copiado. Olha, não foi copiado, poderia repetir, Salvador. Eco Papa Serra está autorizado pela esquerda no nível 080, com curvas pela esquerda. Papa Serra, com curva pela esquerda, batendo 080. Oi, Salvador, bom dia. Alô, Papa Charlie. Papapá, November, Papa Charlie, suba e mantenha 3000 pés, voe direto Momo, QNH 1908. 3000-1908, Momo, nome Papa Charlie. Voo no 1160, até mais quantas milhas vai manter o desvio? Afirmativo, já está voltando para a fronte Duna, voo no 160. Ok, desça para 2000 pés, voe na proa 080 para interceptar o curso do localizador, pode estabilizar. Ok, voando na 080 para interceptação, reportando estabilizando o ILS, voo no 60. Chané 6311, desça e mantenha altitude de 4000 pés, QNH 10018. Somo tráfego 11 horas, 10 milhas, com rumo noroeste, mantendo 3000 pés, um Charlie 650. Papapá, November, Papa Charlie, informa o tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo sudoeste. Passando 060 para 4000 pés, um Airbus 320. November, Papa Charlie. Por gentileza, November, Papa Charlie, solicita após Momo, apoio direto do destino, radial 295. Autorizado, vai direto da presente. Charlie, obrigado. Controle Salvador, Papá Romeu Juliette, Romeu Mike. Juliette, Romeu Mike, prossiga. A presente, deseja ascensão a 2.300 pés, senhor. Missão de aerolevantamento, curva esquerda na proa de Camaçari. Proa que vai manter agora da presente para o aerolevantamento. Proa norte, inicialmente, Juliette, Romeu Mike. Proa norte, está autorizado, 2.500 pés. 2.500, Mike. Visoco, tráfego, cena 63 ou 9. Gente, mantenha 4 mil pés o Xanem 63 no 1. Lateral. Sr. Salvador, papapapa, Mike, Victor Alfa, livrou a frequência da torre, tá com proa norte, proa de serra, Índia com Índia. Tome visual com local de pouso, Mike, Victor Alfa. Reportará quando visual, Mike, Victor Alfa. Papá November, Papá Charlie, suba e mantenha o nível de voo 070. 070, lá é Papá Charlie. 360 pela direita. Papá Serra, para o controle. Papá Serra, mantendo 80, 31 milhas afastado de Salvador. A possibilidade de efetuar uma curva pela direita, de 360 graus. Condições de efetuar pela esquerda? Já efetuamos uma pela esquerda, senhor. Se acabou para... Aguarde. Xanem 6311, desça para 2 mil pés, informe localizador, QNH 10-18. Em 18, 2 mil, apontará, 6311. Xanem 66, complete final ILS, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 295, obrigado. Xanem 6311, autorizado ILS, X-Ray, informe estabilizado. 6311, apontará. 2 Salvador, gol 1160, estabilizado no INS X-Frida 10, bom dia. 1160, ajuste no 08, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Boa autorização de pouso, 1160. Consegue tráfego, Boeing 737, meia dúzia de milhas à sua frente. Pouso 639, pode confirmar grau de tráfego à frente? Estou reduzindo, está agora com 170 de grau de speed. Obrigado, né? Obrigado. Papá November, Papá Charlie, suba e mantenha 400. 400, November, Papá Charlie. Papá C, autorizado a curva pela direita, 360 pela direita. Papá Zero, sim. Autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 10 nós. Pouso autorizando na 101, 1160. 320, subindo até 2.500 pés, confere? Confere, na verdade 2.300 pés em aerolevantamento, senhor Juliette, como é o Mike? Gente, 2.300 pés para o 320. 320, 2.300. Será alfa vertical de incêndio, vai manter o setor em sobrevoo. Confirme, Mike, Vitor Alfa. Vertical de serra, Índia Quindia, mantendo o sobrevoo. Confirme, vai efetuar o pouso, Mike Vitoral. Negativo o pouso no momento, vai manter o sobrevoo no setor, informará no pouso, Mike Vitoral. Ciente, Mike Vitoral. 63-1-1, pode chamar a torre? Visual. Posicionar 63-1-1, chame torre 118-95. Reporte solo controlado, Mike Vitoral. Na curtíssima final, Mike Vitoral, com tempo de comunicação. Frequência livre, Mike Vitoral. Vitoral, bom dia, Alfa. Virando à direita, solo 219, bom 1160. Certo. Chegou Serra ali, mantém cabeceira no zero, chegou Serra. November Papa Charlie, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 1260-1288, obrigado, bom dia, senhor. Solo 04, libera a primeira direita, chame Solo 1, 209. 209, boa. Eco Papa Serra, plano de instrumento cancelado, agora 1205, desça para 1500 pés. Serra, vento 190 graus, 109, decolagem autorizada, pistão 0. Gol 2171, desça para 2000 pés, autorizado procedimento ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado. Paciente autorizado ILS X-Ray da 10, gol 2171, desça 2000 pés, 10 mais. Descargou seu informe na escuta. Devido à separação, só está na mesma saída, eu queria liberar o tráfego que está logo atrás da companhia, eu só poderia ingressar via Bravo. E eu liberaria o segundo tráfego, ingressar via Charlie, para agilizar a decolagem dele. Abraço, via Bravo, para liberar o tráfego na retaguarda, para o principal. Bom, tio. Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. O Golf Uniforme, ok. Se contorna, se contorna à sua esquerda para retornar ao ponto de espera, ok? Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Grato, 3179. Controle, bom dia, Papatango, Oscar Golfo Terra. Ali, mantenha a cabeceira no zero. Oscar Golfo Kilo, ingressa via interseção, decola a partir da interseção à direita. Gente, é bem mais então, Oscar Golfo Kilo. Autorizado então, a linha decola a partir da direita, o vento 190 graus, 109, Oscar Golfo Kilo. Oscar Golfo Kilo Golf Kilo, decolado aos 08. Chama agora o controle 1208. Bom dia. 2171, bom dia. Golf 2171, chame torre 1198.95. Torre 1895. Golf 2171. Bom dia. 0 graus, 1219, Oscar Golf Uniforme. Papatango, Oscar Golf Kilo, contato radar na decolagem, suba via saída Arbol 1 para o nível 1-0-0. Via Arbol 1-0-0, Oscar Golf Kilo. Momento. Frente a 2171 agora. Golf Uniforme decolado aos 10. Chame agora o controle Salvador, frequência 1208, um bom dia. Controle Salvador 1208, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Terra, canceladas as restrições da saída móvel. Ok, acenderam a centena, Oscar Golf Terra. Controle Salvador, Papatango, Oscar Golf Uniforme, decolou pista 10, saída móvel. Papatango Oscar Golf Uniforme, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 1-0-0. Via Momo até o nível 1-0-0, Oscar Golf Uniforme. 21-71 solo, zona 2, libere a direita e chame solo em 1219. Direito 1219, ou gol 2171. Pioneiro 4656, milhas sul do VOS Salvador, serviço radar encerrado, SAMI controle recorrente, controle ILEOS, frequência 120.1. Romeu Whisky Alfa Tango, desça via chegada a Bonf para 4000 pés, QNH 1018. Essa será para a via Bonf para 4000 pés, QNH 1018, QNH 1018, para Romeu Whisky Alfa Tango. Oscar Golf Serra, autorizado voar direto Petrolina. Direto Petrolina, Oscar Golf Serra. 5 Papa Terra, prossiga controle. Confirme o nível solicitado para Salvador, Eco Papa Terra. Dan 3304 autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento 180 graus, 1129. Autorizado a alinhar e decolar no 10, Dan 3304. Papá, Eco Papa Serra, contato radar. Suba para o nível 050 inicialmente. Autorizado de chegada bom fio com a passagem. Escalfa Tango está autorizado voar direto pelo. Papa Serra, acione 5134. 5134. Confirme para o controle. Oscar Golf Uniforme, confirme a pro ideal para o destino. 3196. Ok, 3, 3, 2, 0. Suba para o nível 100, autorizado voar direto destino, Oscar Golf Uniforme. Autorizado voar direto destino, Oscar Golf Uniforme. Subindo a 1170. Oscar Golf Serra, autorizado subida para o nível 100. Está acendendo, acendendo o Oscar Golf Serra. Oscar Golf Kilo, autorizado subida para o nível 100. 100, Oscar Golf Kilo. Controle Salvador, bom dia, tá 3304, hora por 1 Elefa. Tá 3304, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível 360. Só via saída Arbor 1 para 360, 3304. Controle, Papa Tango, Oscar Golf Kilo, modifica na presente, solicita o 065, nível final, estimado de pouso no 258. Bom dia, Gona 230, Colima. Oscar Golf Kilo, plano instrumento cancelado ao Zuno 221. Sub mantenha para 065. 065, Oscar Golf Kilo. Whisky Alfa Tango, reautorizado, descido inicialmente para o nível 060. Reautorizado, 060, Papa Romeu, Whisky Alfa Tango. Joguei Gona 230. Bruno 230, desça via chegada Bomed 1 para o nível 050. Via Bomed 1 para o 050, 230, pode voltar. Mantenha o perfil de chegada, Bruno 230. Mantenha o perfil, 230. Oscar Golf Serra, confirma estimado para pouso. 1340, Oscar Golf Serra. Cliente Oscar Golf Serra. Oscar Golf Uniforme, confirma estimado para pouso. Oscar Golf Uniforme, quando possível, estimado para pouso. Está estimando o pouso 1300 em Curitiba, Oscar Golf Uniforme. Cliente Oscar Golf Uniforme. Eco Papa Serra, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 220, o limite é o QD Mike do NDB Simbra. É, poderia confirmar direita 220, o limite é o QD Mike, qual QD Mike, senhora? QD Mike 120 de Simbra. 120 de Simbra, Eco Papa Serra mantendo o nível 050. Confirme a Copacena. É isso, senhora, mantendo 050. Alô, Jorge. Sim. Papa Romeu, é o Patango, pode curvar à esquerda 20 graus por 8 milhas? Confirme o Whisky Alfa Tango. Positivo, pequeno desvio de 20 graus à esquerda por 8 milhas. Informe no término Whisky Alfa Tango. Importará.